Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Chiptuning, edição para quarta-feira, 27 de agosto de 2014. A edição de hoje do nosso Chiptuning vai trazer até aos nossos ouvintes, como já tinha falado na passada semana, músicas compostas especificamente no sistema de 8 bits, mas na altura mesmo para videojogos. Ou seja, músicas que basicamente eram mesmo utilizadas para jogos, não é? Portanto, eram compostas no sistema 8-bits, que era o que havia mesmo na altura. Vou trazer aqui quatro temas. O primeiro é muito curioso porque foi composto para a Master System. Nós conhecemos mais as músicas de 8-bits da Nintendo, não é? Mas também as havia para as 8 para a Master System, embora fosse um sistema musicalmente mais limitado, um processador diferente. Trazemos aqui um Super Mix que também foi utilizado no jogo do Street of Rage Volume ou Jogo 1. Street of Rage que teve lançamento para os três, aliás, dois dos Street of Rage foram lançados para Master System e também para Mega Drive, as duas consolas da Sega. Tenho informação também de que o Street of Rage foi também lançado para a Nintendo, mas realmente o melhor foi mesmo para a Master System, no sistema de 8 bits. Ouvimos aqui então o Super Mix do Street of Rage, logo depois vamos ficar com uma música muito curiosa, Fortress of Steel. Esta música é do jogo Batman, Return of Joker, e esta música foi realmente composta para a Nintendo, que tinha um processador muito mais versátil no sentido musical do termo. Vamos aqui então ouvir este tema também, faz parte do jogo Return of Joker, do série de jogos do Batman. Logo depois também ficamos com um clássico, a primeira música, aliás, a música do jogo do Super Mario, o volume, o jogo 1 também. Super Mario teve 3, mas o que nós aqui ouvimos é o 1, é o jogo 1. E vamos a música clássica, não é? É o mais clássico do Super Mario. E depois chegamos por fim com o do jogo Déjà Vu, música Man's Room Stall. Esta música vai fechar a edição de hoje do nosso Chiptuning, dedicada a músicas de 8 bits, realmente compostas para jogos de computador. Aos ouvintes, desejamos a continuação de uma quarta-feira, daqui a um bocadinho, rapidinhas na brasa dos novos parodiantes. Boa tarde e até amanhã, dia em que vamos trazer músicas de 16 bits. Até lá!